ensinando-as a dar, a se abrir e abençoar. Vem, meu Senhor, os meus pés adestrar no caminho da paz que tu dás. Vem, meu Senhor, minha mente alargar, meu sentido embotado. Vem vivificar. Vem, meu Senhor, emoções amestrar na esperança do amor que só Cristo nos traz. Vem, meu Senhor, os meus lábios tocar com a brasa a dar.